no cativeiro, a mão do Senhor me trouxe à terra em visão de amor. Sob um monte alto vi a cidade, um homem de cobre com grande verdade. Olha, Senhor, a tua casa, a tua glória em mim se faz. Medindo cada passo, teu amor em mim se traz. As portas do templo, com palmeiras em pé, câmaras e átrios, tudo em teu querer. Os pilares firmes, a luz a brilhar. Teu Santo Espírito vem nos guiar. Olha, Senhor, a tua casa, a tua glória em mim se faz. Medindo cada passo, teu amor. Cada passo, teu amor em mim se traz. E no altar, a oferta de louvor, com mesas de adoração ao Senhor. Medindo cada passo, teu amor em mim se traz. Olha, Senhor, a tua casa, a tua glória em mim se faz. Medindo cada passo, teu amor em mim se traz. Português e worship, pra conseguir tora piano. Se pendedor de bepenime.